Salve, salve, torcedores ligados na Rádio Conexão Atleticana. Hoje, terça-feira, 25 de maio de 2010. Eu sou Rafael Ribeiro. E eu sou o Ronaldo Alves. E estamos começando mais um pontapé inicial. Tristes com a derrota em casa do nosso dragão para o Santos no domingo, pelo placar de 2-1. Domingo no Serra Dourada. Pouco mais de 4.600 pessoas viram um jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi truncado no primeiro tempo, que acabou 0-0. No segundo tempo, o Santos jogou melhor e saiu na frente aos 20 minutos com Wesley em jogada rápida pelo lado esquerdo. Um belo gol para o Santos. E ampliou com Zé Eduardo 6 minutos depois. O Atlético ainda fez o gol de honra aos 42 minutos com Boca, que entrou no lugar de Keninha, que fazia seu primeiro jogo como titular. O time jogou com 10 jogadores a partir dos 39 do segundo tempo, quando em jogada infantil, Agenor fez falta dura em Wesley e recebeu o cartão vermelho direto. Agenor vai desfalcar o time no próximo jogo. Agora vamos diretamente para o CT, Dorias Magalhães com Pedro Marques. A bola tá com você, Pedro. Valeu, Rafael! A movimentação aqui no CT já começou. Os jogadores chegaram cedo e já estão alongando para o início do treino. Lembrando que hoje o treinamento é só pela manhã. O último em Goiânia antes da viagem para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. É com você, Rafael! A partida contra o Atlético do Paraná é em Curitiba, quinta-feira na Arena da Baixada. Sabemos da força do Furacão quando joga em casa diante a sua torcida, mas a expectativa é que o Dragão volte com a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense terá muitas dificuldades. Além da pressão da torcida rival, o time vem cheio de desfalques. Agenor expulso no jogo contra o Santos e mais 6 baixas no departamento médico. O goleiro Márcio, os laterais Ayrton e Thiago Feltre, os zagueiros Gilson e Thiago Almeida e também o atacante Rodrigo Tiwi. Agora voltamos para o CT Dorias Magalhães, onde o repórter Pedro Marques está com o técnico Geninho. Estamos aqui com o Geninho, novo técnico do Atlético, e vamos saber o que ele achou da estrutura do clube. Não, bem acima do que eu esperava. Eu esperava encontrar um time com estrutura, porque eram essas as informações que eu tinha, mas eu não tinha um conhecimento in loco da estrutura que hoje o Atlético apresenta. E estou altamente satisfeito, estou até surpreso com as condições das instalações. Isso vai nos dar realmente condição de fazer um ótimo trabalho preparatório para os jogos. Não, gostei demais do que vi. Bons campos, boa estrutura, tudo muito bem dividido, tudo bem planejado, essa própria sala de imprensa. Tem alguns times, até time grande que eu já passei, que não tem um espaço desse para a imprensa. E por hoje é só. O pontapé inicial fica por aqui. Até a próxima, torcida rubro-negra. Minuto Presidente. Meu Atlético, meu Valdivino, como que o Atlético vai se manter esse ano de 2010? Bom, nós estamos justamente nessa fase de preparação, de planejamento. Estamos acertando as renovações de contratos com todos aqueles atletas que nos interessam, da base nossa, jogadores que alguns já estão aqui há muito tempo. É evidente que alguns têm contratos de longa duração, outros têm contrato vencendo nos meados do ano de 2010. Nós já queremos garantir a permanência deles por mais tempo, contratar jogadores com mais experiência, jogadores com mais nível para a Série A do que jogadores de nível de Série B. Mas isso será feito paulatinamente com o tempo, para que a gente não possa errar. Nós não temos possibilidade de errar nesse momento. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Pontapé inicial. Informações, promoções, notícias, atualizações, entrevistas. Fique sabendo tudo que rola no dia a dia do Dragão. Rádio Torcedor. Falta o matador pro Dragão. Eu gostaria de mandar um abraço pro... Eu queria saber qual foi o placar. Cadê as novas contratações? Rádio Torcedor. Solte sua voz, dê sua opinião, pergunte, participe.